Sr. Presidente disse que vai fazer uma poupança de 18 milhões de euros. Eu até parecia estar a ouvir o Dr. Hélio Maia, porque o Dr. Hélio Maia dizia que ia poupar 6 milhões e 8 milhões. Por isso, quando o ouvi falar, até julguei que tinha voltado atrás e que estava aqui a poupar por 18 milhões. É bom esquecer, é bom nós termos presente uma coisa em relação à Movaber. A Movaber é constituída em 2004. E é constituída em 2004, na altura no mandato, 2005 no mandato do PS, que faz a gestão da Movaber durante 5 meses, ou 4 meses, ou 5 meses. E depois, a partir daí, desenrola-se todo o processo. É ter presente uma coisa. Aquilo que o Sr. Presidente diz, da poupança de 18 milhões, essa poupança de 18 milhões resultaria da transferência, se eventualmente a Câmara fizesse as transferências compensatórias para as empresas municipais, coisa que no anterior mandato não foi feito. Ou seja, eram feitas transferências pontuais, quando havia aquela necessidade, mesmo urgente, da empresa funcionar, é que eram feitas essas transferências. E por isso não havia aqui uma transferência sistemática de valor como forma de compensar os custos da Movaber, que vai ser, de alguma forma, aquilo que vai acontecer aqui quando o Sr. Presidente fizer a adjudicação desta concessão. Ou seja, todos os meses vai pagar à empresa que vai ganhar a concessão o valor que, de alguma forma, está aqui identificado. E, por isso, eu não quero deixar de ligando isso ao funcionamento de uma empresa municipal, eu não estou a dizer que uma empresa pública, nem tenho essa ideia, uma empresa pública versus uma empresa privada, gestão de uma empresa pública versus gestão de uma empresa privada, há boa gestão pública, há boa gestão privada, há má gestão pública e há má gestão privada. E se, eventualmente, a Movaber tivesse sido bem gerida, se calhar as coisas teriam sido de outra forma. Nós tivemos os serviços municipalizados a funcionar com o setor de transportes e havia renovação de frota e havia substituição de autocarros por transferências de fundos dos institutos próprios e as coisas funcionavam claramente em esfera dos serviços municipalizados. A nossa ideia sempre foi ter um serviço municipal de mobilidade e o que aconteceu foi que a forma como a empresa foi gerida, desculpe o termo, é assim que eu disse, já disse várias vezes, a empresa foi gerida com os pés e deu aquilo que deu. E desembocamos aqui. É bom também não esquecer uma coisa, até a própria forma, como se tivemos um arremedo de concessão quando fizemos a entrega das linhas mais rentáveis neste caso, à empresa que vai ganhar a concessão e que temos um processo pendente em tribunal, em TAF, consequência de uma queixa do Partido Socialista em função da ilegalidade da forma como o processo foi conduzido e que neste momento está pendente, segundo parece, de sentença da senhora juíza, quando a situação era claramente uma situação de alguma ilegalidade. E por isso a vida da Movaber é claramente um processo de definhamento ao longo deste tempo todo, em que a culpa é da Câmara Municipal de Aveiro e da maioria PSD-PSD-PP. Em relação a esta concessão, eu fiquei surpreendido pelo que está aqui em causa, porque é preciso a Câmara ter azar. É preciso a Câmara ter azar de o concorrente que fica em segundo lugar não ter apresentado o anteprojeto do Centro Coordenador de Transportes, porque se o Centro Coordenador do projeto tivesse sido apresentado, a Câmara iria ter uma poupança de 4 milhões e 600 mil euros. Ou seja, a Câmara até aí teve azar. É uma desgraça, falta de visto, agora vai pagar mais 4 milhões e 600 mil euros, isto é uma chatice. De qualquer maneira, eu também não queria deixar de alertar para uma situação, e voltamos novamente ao mesmo. Se a Câmara tivesse sido feita, ou se a Movaber tivesse feito bem o seu trabalho, aquilo que a Transdev está a propor, a Movaber também faria. Porque a Transdev está a propor 3 mini autocarros com uma capacidade inferior a 30 lugares, 7 standard com mais 30 lugares com matrículas 2005 e 2006, 13 autocarros com até 6 anos com mais 30 lugares e um autocarro da Movaber. Ou seja, se a Movaber tivesse tido os valores transferidos, e se a gestão fosse a gestão criteriosa e adequada, de certeza absoluta, o Sr. Presidente não estava metido nesta situação e as coisas não estariam nos modos que estão. A mim, há uma coisa que me preocupa, por aquilo que o Sr. Presidente diz. Ele preocupa-me, a mim não, nem o Sr. Presidente vai preocupar quando tiver a adjudicação feita. Disse que a operação de transporte fluvial era uma operação onerosa, e nós sabemos que sim. Mas a Transdev vai manter os três meios que neste momento são os meios da Mob-Ria, que são a do São Jacinto, a Transria e a Caldaveira. Ou seja, vão manter os mesmos equipamentos. Ou seja, isto para a Transdev é uma operação relativamente barata. Porquê? Porque não são equipamentos novos, são equipamentos com algum uso, com algum tempo. Para eles é extremamente fácil, no país inteiro, desviar 24 autocarros, não deve ser assim uma coisa muito, muito, muito complicada, e por isso é perfeitamente possível montar esta operação. Agora, que em termos de valor a Câmara de Aveiro teve um azar danado, foi entre pagar, a diferença entre pagar qualquer coisa como, desculpem lá, a minha batota não está a dar, entre 360 mil euros mês e 601 euros, 685 10 mês, foi azar.